que está me traindo, que está me ofendendo. Precisamos. Porque só estão na terra maus e bons pelo seguinte motivo. Os Espíritos dizem a Allan Kardec que é bom que os maus estejam junto dos bons, porque eles aprendem com os exemplos das pessoas nobres, que eles aprendem com o amor das mãezinhas, que se melhoram com a orientação segura dos pais, que se aperfeiçoam através do contato, da amizade, do carinho dos irmãos e dos amigos, dos mestres, dos religiosos, e se melhoram. É talvez a última oportunidade para muitos deles. E para os bons, Nazareno, por que é útil conviver com os maus? Porque eles servem de prova. É por isso que aqui é um mundo de provas e expiações. A nossa prova é perdoar os maus. É receber a ofensa, é ser agredido, violentado, é ser assassinado e perdoar o mal. Porque não existem injustiçados no planeta. José Raul Teixeira nos diz que no planeta existem injustos, de fato existem, mas não existem injustiçados. Se Deus é soberanamente justo e bom, Ele não permite que o inocente passe por uma prova que ele não deve, o que não vai servir para o seu adiantamento moral. Então, nós estamos somente passando pelas provas que nós talvez tenhamos cometido no passado. Jesus já nos assegurava, dizendo: embainha tua espada, Pedro, porque quem fizer perecer pela espada perecerá. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mostrando a crença na lei de causa e efeito. Não que ela seja inexorável, porque através da caridade, do amor, nós apagamos a multidão de pecados. Porque muito amor, seus pecados foram perdoados. Mas existe sim essa sequência, essa fatalidade que pode ser transformada. Como está escrito em Gálatas: de Deus não se zomba, o que o homem semear, certamente colherá. Então nós não somos inocentes. As ovelhas que vemos aqui na terra, ao lado dos lobos, não são ovelhas. São ovelhas cinzas, são ovelhas cheias de garra, de mandíbulas. Se nós tocarmos-las, poderemos ser mordidos. Foram os lobos de outrora. Os bons de hoje, fomos os lobos de outrora. E estamos experimentando a mesma dor que causamos ao nosso semelhante. Para que passemos pela prova? Porque os espíritos atrasados, segundo o Evangelho, de acordo com a doutrina espírita, são instrumentos para a nossa elevação. É naquela hora que a gente vai conseguir o perdão do nosso Pai. Na hora que a gente é traído amorosamente e a gente perdoa, não estou dizendo que a gente tem que permanecer com a pessoa, mas perdoar, nós estamos nos perdoando no passado. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. Então, a nossa prova é amar os maus. Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, vos caluniam, porque se amardes somente os vossos amigos, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? Pois que seja a vossa justiça superior à justiça dos publicanos. Então, a nossa prova é perdoar o mal que recebemos, porque um dia, provavelmente, nós praticamos aquele mesmo ato. E na parábola do credor incompassivo, Jesus nos dá uma lição demonstrando essa realidade, dizendo que um grande rei, tendo um servo que lhe devia 10 mil talentos, a preço de 1983, 10 mil talentos equivale a 30 milhões de cruzeiros. O servo ajoelha-se e roga ao Senhor: tende piedade, apieda-te de mim, tende paciência, eu te pagarei. O rei sensibilizado,